Cristo demonstrou o seu amor na cruz. Judiado e pregado foi pra me salvar. Sei que foi difícil, mas ele não olhou pra trás. Não mediu dor nem esforços por me amar. Hoje reconheço que pequei, e por isso seu sangue muito precioso derramou. Porque ele já sabia que não tinha outro jeito. Mas hoje guardo seu amor dentro do peito. Por amor, se entregou, suportando ali calado toda doença e pecado. Ali na cruz clamou Jesus, entregando seu espírito, pois tudo tinha se cumprido por amor. Reconheço que pequei, e por isso seu sangue muito precioso derramou. Porque ele já sabia que não tinha outro jeito. Mas hoje guardo seu amor dentro do peito. Por amor, entregou, suportando ali calado toda doença e pecado. Ali na cruz clamou Jesus, entregando seu espírito, pois tudo tinha se cumprido por amor. Toda doença e pecado.